Irmão, se eu ligar para você e falar assim, irmão, eu estou orando por você hoje, isso representa algo bom para você ou não? Hã? Não só porque eu sou o pastor, mas porque algum irmão de coração, por amor, assim, eu vou orar por você. Que coisa maravilhosa alguém orar por nós, irmãos. Embora alguns tenham a ideia errada ainda de que a oração de alguém é mais forte, ora por mim, pastor, sua oração é mais forte. Não é por isso, isso não é verdade. Mas é pela alegria de orarmos uns pelos outros. Que bênção. Agora, imagina se eu vou orar por você e Jesus entra no meio. Não, não, deixa eu orar. A quem você escolhe, irmão? Desculpa, pastor. Sinto muito. Desculpa aí. Olha, olha, outro dia você ora por mim, mas hoje, Jesus. Pois, irmão, esse versículo nos diz que Jesus orou por mim e por você. Eu oro não só por estes, mas por todos aqueles que hão de crer em mim. Você crê no Senhor Jesus Cristo? Então Jesus estava orando por você. Não sou eu que vou entrar na frente, não, deixa que eu oro. Jesus já está orando por você. Ele já fez esta oração. Agora, o que diz respeito a esta oração? Para que todos sejam um. O que Jesus orou por mim e por você? Leia o versículo 21. Qual foi a oração de Jesus por mim e por você, irmão? Para que todos pertençam uns aos outros. Para que todos sejam um. Assim como tu és, Pai. Tu, ó Pai, és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós. Para que o mundo creia que me enviaste. A transformação do mundo ao nosso redor, na família, no trabalho, no bairro, na igreja, depende de eu e você entendermos que pertencemos uns aos outros, fazermos a pergunta sincera, termos o coração transparente, nos rendermos em amor e nos submetermos em autoridade, porque na hora que nós nos submetemos uns aos outros, nós declaramos que esta oração está respondida. E então, irmão, não há limites para o que Deus pode fazer. Em família, quantos problemas, quantas questões, com facilidade nós apontamos o erro dos outros. Com facilidade nós provamos que a culpa do problema ocorrido é que o outro não enxerga, não se rende, não vê, não faz, não. Mas o outro sou eu. Somos membros uns dos outros. Sangue do mesmo sangue. E o diabo sabe disso, por isso ele vai trabalhar sutilmente só para quebrar a unidade. Se alguém faz a pergunta, faz para afrontar. Se alguém responde, responde sem que seja crido. Se alguém expõe o sentimento, expõe nas rédeas da ira, por causa da culpa e da vergonha. Render em amor, de jeito nenhum. Eu sei que me custou chegar até aqui, agora vem o sujeito, não sei o que. Render em amor, ah, não. Mas quando nós caminhamos assim, nós nos submetemos em autoridade, porque a autoridade de Jesus vem sobre nós quando nós nos submetemos uns aos outros em amor. Eu me rendo, Senhor. Eu penso, eu sinto, eu quero, eu acho, eu não acho, eu não quero, eu vou aqui, eu vou. Não importa, Senhor, o que está na minha alma. Meus argumentos, eu quero viver com os meus irmãos, sabendo que somos um só corpo. Se há um momento em que o diabo ciranda para destruir um casamento, É nas pequenas e sutis coisas que fazem cada um ficar pensando do seu jeito, no seu canto. E se porventura houver uma pergunta, é uma pergunta atrevida para afrontar. Se porventura houver a manifestação do sentimento, é nas rédeas da ira, da raiva, da vergonha, da culpa. E render em amor de jeito nenhum, submeter em autoridade de jeito nenhum. O diabo sabe que não precisa mudar o caráter das pessoas, não precisa consertar o mundo, não precisa resolver o problema do dinheiro, não precisa resolver o problema do passado, ele só precisa fazer com que cada um, sutilmente, não, mas tudo bem. Na vida da igreja local, isso de uma forma mais violenta vem quando nós começamos assim, não, mas eu penso assim, eu acho assim, eu quero assim, eu vou por aqui, eu não vou assim, eu não vou. E cada um se torna uma ilha ambulante, fingindo que está junto. Mas na hora de sofrermos uns pelos outros, nós não nos lembramos que pertencemos uns aos outros. Que tem um propósito maior a oração de Jesus: Pai, faz deles um só corpo. Esta é a minha oração, que o Senhor faça deles um só. Não significa que o Senhor faz um monte de robozinho, cada um de um jeito, mas significa que todos podem viver sendo irmãos uns dos outros. Satanás, você não virá aqui com qualquer sutileza, com qualquer artimanhazinha sua, para quebrar a unidade da comunhão dos irmãos. Você e eu podemos dizer isso. Na minha família, Satanás, eu piso você. O mundo diz que eu vou ficar de bobo, que eu vou ceder, eu sempre cedo, mas eu vou, em nome do Senhor Jesus Cristo, me render em amor, me submeter em autoridade. Eu vou buscar do Senhor, porque eu só tenho um propósito. Eu pertenço ao meu marido, eu pertenço à minha esposa, eu pertenço aos meus filhos, eu pertenço aos meus pais, eu pertenço aos meus irmãos, eu pertenço à minha família, eu pertenço à igreja, eu pertenço aos meus irmãos da igreja, eles me pertencem, ninguém pertence a si mesmo, todos nós somos o teu corpo. E nós vamos prestar atenção na unidade. Irmãos, esta é uma palavra para mim e para você na nossa vida pessoal, familiar. Mas é uma palavra sobre nós como igreja. Nós não enfrentamos nenhuma tempestade, nenhuma dificuldade maior para colocarmos em prova se amamos uns aos outros ou não. Nós vivemos uma vida tão boa, irmãos. Mas é possível que quando um irmão pisa no meu pé, ou quando o irmão não fala o que eu gostaria, ou não faz o que eu queria, a gente fala, ah, e não perceba que a unidade foi quebrada. E sutilmente o diabo vai cirandando ao nosso redor. Senhor, eu quero, a qualquer preço, manter minha unidade com meu marido, minha esposa, meus filhos, minha família, com os meus irmãos, com o corpo de Cristo. Porque nisto está a estratégia do diabo: se quebrar a unidade, o diabo entra e faz a farra. Mas se mantiver a unidade, não tem brecha para o diabo. Quantas vezes você deixou de fazer a pergunta sincera? Não, não vou nem perguntar, nem precisa, não precisa, não. Não vou de jeito nenhum. Porque eu já sei, já sei, já sei, já sei. Não, faça a pergunta sincera. Não para tirar a satisfação, mas para fortalecer a verdade bíblica. Eu pertenço a Ele. Ele me pertence. Exponha o sentimento de forma transparente. Irmão, eu sinto isso, eu penso isso. Irmão, aconteceu isso. Porque meus irmãos, a começar de mim, não tem ninguém em família, na igreja, no ambiente de trabalho, que não vai errar. E se eu quiser viver num lugar, numa família, num trabalho, numa igreja, onde as pessoas nunca cometem nada contra mim, então é o que o Anderson disse, eu tenho que ser arrebatado. Então temos que nos dispor, nos preparar para enfrentar as dificuldades do casamento que a gente achava que não ia ter. Eu não sabia que ia viver isso, eu não sabia que ele era assim, eu não sabia que ela era assim. Mas é. E como é que eu vou enfrentar? Eu vou buscar do Senhor toda a sabedoria, toda a graça, toda a unção. E o diabo não vai quebrar nossa unidade. Assim, na nossa vida em família, num trabalho, nas amizades, na vida do corpo de Cristo. Quantas coisas, irmão, nós não sabemos que estão passando na mente, no coração do outro irmão. Quantas atitudes, nós nem temos noção por que aquela atitude, por que aquela decisão, por que aquela conduta, se nós não formos a Ele e perguntarmos com sinceridade, nós nunca vamos saber. Nós vamos julgar e vamos tomar atitudes que só quebram a unidade. Mas se nós entendermos, se nós conhecermos um pouquinho mais, se nós formos transparentes nos relacionamentos, nos sentimentos, nós vamos saber. É assim, por isso, por isso, por isso. Quem sabe Deus vai usar você para abrir os olhos de alguém, para entregar algo que aquela pessoa precisa, para ajudar alguém a se levantar, a se erguer. Mas nunca sinta, pense, fale e muito menos decida sem haver uma pergunta sincera, sem haver um tempo de abrir o coração para o sentimento transparente. Nunca tome atitudes sem se render em amor. Nunca ponha em primeiro lugar ou ponha na frente nada sem uma submissão em autoridade. Eu não estou dizendo submissão à autoridade, não. Você está entendendo, irmão? Porque a submissão à autoridade é uma coisa óbvia. Eu estou dizendo da submissão em autoridade. Você e eu ganhamos autoridade de Deus sobre Satanás e qualquer um dos seus intentos, sobre os erros, sobre qualquer questão, quando nós nos submetemos uns aos outros, porque entendemos, eu não pertenço a mim, eu pertenço a Ele. O diabo perde o domínio, um casamento, uma família, no trabalho, em qualquer questão, em qualquer questão. E eu quero declarar em nome do Senhor Jesus, que se há uma circunstância te rondando, ela está destruída hoje em nome do Senhor Jesus, porque eu e você estamos aprendendo a viver membros uns dos outros. Membros uns dos outros. A maioria dos problemas de divisão em uma igreja, de atrito entre famílias, de atrito entre irmãos, é porque não havia o entendimento de que nós pertencemos uns aos outros. Meu irmão não está a fim de me passar rasteira. Meu irmão não é o diabo querendo me... Meu irmão é o meu irmão. Ele está errado, ele está pensando errado, está sentindo errado, está fazendo errado, mas eu quero me render diante do Senhor na unidade que eu tenho com Ele. Senhor, traga aquilo que nos une, Senhor. Não me deixa me guiar por aquilo que eu estou vendo, achando, sem uma pergunta sincera, sem um sentimento transparente, sem uma rendição em amor, sem uma submissão em autoridade. Porque é só o Senhor que vai ter autoridade para lidar, para atuar na minha vida, na vida dos meus irmãos, da minha família, nessa circunstância, em nome do Senhor Jesus. Isso não é fácil, irmão. Sentar com o marido, sentar com a esposa para conversar, não é fácil, nós nem temos sabedoria para isso, principalmente se a nossa alma estiver inflamada pelos sentimentos da raiva, da ira, da acusação, da culpa, da vergonha. Mas se eu e você somos discípulos de Jesus, então nós fazemos algo que Jesus disse: toma a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga Ele. Jesus podia fazer o que com aqueles homens? Quem são vocês? Quem é você, Pilatos? Mas ele se submeteu em autoridade. O evangelho é um caminho estreito e apertado, que demanda de nós o tempo todo renúncia. Renúncia. E toda vez que nós estivermos com a alma muito agitada, mesmo que o nosso irmão esteja errado, só cabe uma coisa: Senhor, eu vou para diante de Ti, porque por nada o diabo vai quebrar a unidade. eu estou a ponto de esganar aquela irmãzinha, aquele irmãozinho, que marido, que marido. Ah, meu Deus, não me solta não, porque não sei, eu não me aguento. Pode falar isso com o Senhor. Precisa esconder isso do Senhor. Senhor, eu não tenho a menor vontade de olhar para o olho, vontade disso. Mas, Senhor, o diabo não vai quebrar a nossa unidade. Eu pertenço a Ele. Ai, meu Jesus, eu pertenço a que sujeitinho? Eu pertenço a Ele, Senhor. E eu quero que o Senhor trabalhe nele e trabalhe na minha vida. Eu quero que o Senhor fortaleça a unidade, porque com unidade ninguém segura, ninguém impede. O diabo não vence nunca. Com unidade, nós respondemos à oração de Jesus. Faça deles um, Senhor. Um só corpo. Na prática, eu quero viver assim. Fecha os teus olhos, irmão. O Geraldo está me dando esse texto. Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Ou se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Ore ao Senhor, Pai, mostre a cada um de nós o teu Espírito, mostrando a cada um de nós onde nós temos falhado de uma forma tão sutil, desapercebidamente temos falhado na unidade. Temos justificativas compreensíveis, mas ainda não colocamos acima de todas o fato real, numa mudança de pensamento, de que pertenço ao meu irmão e ele pertence a mim. De que todo o direito que eu tenho é de renunciar a tudo em favor do meu irmão. Isso é absurdo, Senhor, aos nossos olhos. Talvez quase todos nós, vamos dizer, um mas. É isso, mas. E provavelmente o que vem depois do nosso mas, para nós tem toda a importância. Mas, Senhor, nós queremos dizer ao Senhor que não tem mas depois da Tua palavra. É a Tua palavra que vem depois de todos os mas. Mas, individualmente, somos membros uns dos outros. Quero pedir a você que gaste um tempo diante do Senhor nesta noite, expressando a Ele, talvez uma questão, Senhor, porventura, aquelas minhas questões em casa, na família, no trabalho, não foram solucionadas ainda, porque eu não mudei a minha forma de pensar. Será, Senhor? Senhor, será que eu tenho amadurecido, me tornado um sábio cada dia mais cheio do Teu Espírito Santo? Fazendo as perguntas certas e honestas, ao invés de dar vazão a um sentimento fantasioso. Senhor, será que eu não estou dando brecha para o diabo, numa artimanha dele tão violenta, tão sutil, mas violenta? E a palavra do Senhor diz: não deixe que uma raiz de amargura brote em seu coração. De repente, Senhor, tem um sentimentozinho só porque eu não fiz a pergunta sincera, ou porque eu não me submeti em amor, ou porque eu não me rendi em autoridade. Toca-me nesta noite, Senhor. Verdadeiramente eu quero te honrar, te agradar. Verdadeiramente eu quero, Senhor, me prostrar no teu altar, experimentar um degrau mais alto de maturidade, conversando, abrindo sentimentos, colocando, não sob as rédeas da ira, da vergonha, da raiva, da culpa, mas debaixo de uma verdade. Eu pertenço ao meu irmão, ele pertence a mim, e o diabo não vai quebrar nossa unidade. Talvez esta palavra seja para você no seu casamento, e talvez se render pareça a você se humilhar e ser bobo. Mas pisa a Satanás nesta noite. Jesus orou por nós, para que fôssemos um, e à medida que somos um, Ele se manifesta poderosamente a ponto de todos verem. Senhor, que seja um aprendizado para o meu amadurecimento profissional, mas que eu receba esta palavra hoje. Que seja uma palavra preventiva para a minha vida no corpo de Cristo, mas eu recebo esta palavra hoje. Que seja o socorro do Senhor para que eu não continue numa vereda de engano do diabo. Eu recebo tua palavra hoje, Senhor. Espírito do Senhor, quero pedir que você continue com seus olhos fechados e orando ao Senhor. Não deixe que nada te distraia. Tão certo quanto o Senhor me deu esta palavra para ministrar hoje, tão certo como o Senhor me fez estar sensível à necessidade, tão certo como há duas semanas o Senhor me deu esta palavra, eu ministrei aqui no culto de quarta, e o Senhor me disse: ministre a toda a igreja. Assim também o Senhor vai te edificar nessa noite, vai te trazer uma experiência de crescimento e de vitória, em que o céu inteiro vai jubilar de alegria pela vitória contra Satanás e as tentativas de gerar mais problema, divisão, quebra na sua vida, seu casamento, sua família, na igreja local, no corpo de Cristo. Enquanto eu estiver cantando essa música, peço a você que não abra seus olhos, não cante comigo, apenas converse com Jesus. Apenas converse com Jesus. Muito antes de escolheres aceitar Jesus, Ele nasceu, viveu, morreu por te amar. Mas hoje te escolheu e te designou para que outros sejam salvos. Muito antes de escolheres aceitar Jesus, Ele nasceu, viveu, morreu por te amar. Mas hoje te escolheu e te designou para que outros sejam salvos, e também para que o fruto do Espírito em tua vida permaneça, e tudo que pedires receberás por certo das mãos de quem te amou primeiro. Será que este amor que hoje pregamos pode ser visto dia a dia entre nós? Será que nós vivemos aquilo que pregamos? Será Jesus em nós visível? Cada um de nós for real o amor de Cristo, seremos uma só pessoa. pessoa, se em cada um de nós for real o amor de Cristo, seremos uma só pessoa. Se há algo que o Espírito Santo está ministrando ao seu coração nesta noite, e que pede que você dê uma resposta a Ele: Senhor, eu vou mudar, eu vou vencer essas artimanhas do diabo na minha mente.